Aleluia, Senhor. Você crê de todo o seu coração que Jesus vai reinar? Reinar significa governar toda a situação que envolve a tua vida. Por mais difícil que esteja o momento, o Senhor governa. Tu consegue crer nisso? Consegue? Então, não tem tribulação, não tem angústia, não tem a dor que pode te separar do amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 8. Não há anjos, não há principados, não há poderes, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele disse, nada, nada e nada é nada, pode nos separar do amor do Senhor. Aleluia, aleluia, que momento lindo esse aqui, viu? Que momento lindo, amém, irmãos? Vamos sentar. Aleluia, obrigado ao louvor. Aleluia. Bom, eu sei que vou trazer uma palavra nessa noite que poderá soar um pouco na contramão, mas ao final você vai ver que a palavra de Deus não está na contramão. Por isso que num primeiro momento, se eu perguntar para vocês, vocês gostam de sofrer? Não, claro que não, ninguém gosta. Já vou te dizer uma das frases principais do que eu vou pregar. O sofrimento pode não ser agradável, mas ele é útil. Medita um pouco no que eu estou te dizendo. O sofrimento pode não ser agradável. Ah, eu não amo sofrer, ninguém ama. Mas faça uma retrospectiva rápida de sua vida. E depois que você passou pelos momentos de tribulação, você não se sentiu mais forte? Na vida toda. Você é um homem, uma mulher, que quando passar a nova tribulação, você já tem uma experiência anterior. Bom, se eu passei por uma, junto com o Senhor, e venci, quando vier a outra, passarei também. E venci, fiquei mais forte. E quando vier a outra, vou vencer de novo. Olha o que Jesus disse, João 16:33. Tende bom ânimo. Tende coragem. É isso que ele está dizendo. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus conquistou o mundo. E ninguém nesse mundo sofreu mais do que ele. Eu vou falar um pouco de sofrer. Até alguém fala, mas pastor, de sofrer é ruim. Olha, eu vou dizer, se você souber administrar o sofrimento, souber administrar um momento de lutas, isso pode você sair do lado de lá do deserto muito mais forte do que quando entrou no deserto. O povo de Deus, Israel, lá no Antigo Testamento, quando entrou no deserto, conhecia pouquíssimo a Deus. Mas quando foi caminhando pelo deserto, Deus foi mandando codornas, Deus foi mandando água, Deus foi provendo tudo o que lhes era necessário, inclusive em 40 anos a roupa não envelheceu e nem os sapatos se desgastaram. Eu tenho uma notícia ruim para dar para os donos de loja de calçados, se fosse naquele tempo você teria quebrado. Temos um probleminha aí? Quem sabe vamos trocar. Se fosse naquele tempo, você, dono da loja, teria quebrado. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha onde eu vou chegar agora com essa palavra, e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Você, pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Calma, não te preocupa. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor acrescente experiência, conhecimento, mas sobretudo um entendimento espiritual desta palavra do Senhor aqui. É uma palavra realmente que muitos não entendem se olharem com os olhos carnais. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o que o teu Espírito deixou aqui a nós registrados e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você viu que o apóstolo Paulo, ele era um homem que passou tremendas lutas na sua vida. Ele chegou a dizer que ele tinha experiência de ser humilhado, de ser apedrejado, apanhou de vara numa determinada situação. Ele teve experiência de passar naufrágio, navio no qual estava, afundou. Algumas vezes tentaram matá-lo. Era um homem que sabia o que estava dizendo nesta palavra aqui. É um homem que sabia que foi criado espiritualmente, falando agora, desde que se converteu, ele foi criado debaixo do mau tempo. Não foi tudo tranquilidade na vida dele. E ele deixa-nos uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, aqui registrada na Escritura. E ele começa dizendo que nós temos acesso a Jesus Cristo, a Deus, nós temos acesso pela nossa fé. Veja o verso 2 na sua Bíblia. Eu até marquei a palavrinha aí, acesso. Quando ele diz que nós temos acessos, essa era uma palavra que no mundo antigo se usava em duas situações. Digamos que você quisesse falar com um rei. É muito difícil ter acesso a um rei. E alguém então, um secretário lá, tipo assim, o gerente do palácio, ia tentar te introduzir à presença do rei. Essa é a palavra de alguém, então é aquela pessoa que te leva ao rei. Daí o apóstolo tirou uma palavra lá do âmbito do palácio. E ele está dizendo, você, por causa de Cristo, tem acesso ao rei dos reis. E aí, o que você acha disso? Maravilhoso ter acesso a Deus. Essa palavra foi também era usada, além do acesso a Deus e acesso aos reis, era quando alguém colocava a sua embarcação, quando alguém vinha navegando no mar e podia chegar num porto e ali a sua embarcação então atracava e ela era atada ali no, como é que chama, no cais, e alguém estava num porto seguro. Quando nós temos acesso a Deus, Paulo está dizendo que a tua vida está num porto seguro. Esse é o contexto no qual o apóstolo está falando essas coisas. E aí ele diz, eu me glorio, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você sabe que você, apesar de crente, ainda não é o que será. Eu vou explicar o que estou dizendo. Lá em 1 João, capítulo 3, o apóstolo João disse que nós estamos aguardando ainda para sermos, quando tu for aquele ser que vai estar na vida eterna, nós ainda vivemos nesse corpo, mas nós vamos ganhar um novo corpo de Deus, quando nós seremos transformados, um corpo de glória. A Bíblia diz que quando nós morremos, nós somos como que semeados na terra. E ali diz que é o corpo doente, um corpo que se desfez, ele foi semeado e vai nascer, quando na ressurreição, corpo espiritual. Tu vai ganhar um corpo, o Senhor Jesus disse, como um corpo dos anjos. Não precisa mais comer, não precisa mais beber. Você vai ganhar um novo corpo e a Bíblia chama esse corpo da glória. Agora veja, o apóstolo diz que você tem acesso a Deus e ele se gloriava que esse pobre corpo aqui, limitado, finito, mortal, esse pobre corpo um dia vai ganhar um corpo novo. Então esse Paulo que vocês estão vendo aqui, lá no futuro não é esse. nessa fraqueza física, nessa dependência. Você que está aqui, você será transformado, você vai... Não é, a tua personalidade é a mesma, vamos dizer, o teu nome é o mesmo, o teu ser é o mesmo, mas fisicamente você vai ser transformado. E o Paulo está dizendo que coisa maravilhosa. Sabe para quem ele escreveu? Para os romanos. E lá em Roma, os crentes eram assassinados todos os dias. Tinha irmão que podia estar balançando na sua fé lá em Roma. Olha aqui, lá em Roma, quem se convertia a Cristo era candidato ao cemitério. Era candidato a defunto, porque se converteu, não adora mais o imperador, que tinha o culto ao imperador, então você não se dobra mais ao imperador, você não queima mais incenso para ele, era uma prática antiga que tinha lá em Roma, você não faz mais aquelas coisas que nós só fizemos para Deus, você não faz mais para aquele homem, então ele mandava você lá para a arena dos leões, ou mandava crucificar, ou mandava passar piche no corpo todo e tocar fogo, vivo, os crentes vivos, incendiando. Ou jogava lá, vinha o leão para comer, vinha o urso para comer, vinha os touros selvagens para chifrar as pessoas até a morte. Era assim quando alguém se convertia e tinha irmão morrendo. E o Paulo estava dizendo, irmãos, nós temos acesso a Deus e nós podemos nos gloriar. Porque temos uma esperança de receber esse novo corpo, a esperança da glória de Deus. Nós vamos poder, em vez de viver nesse mundo, nós experimentamos momentos em que a glória de Deus está entre nós, mas nós não vimos ainda Deus face a face. E lá no Apocalipse, capítulo 21, diz que nós vamos ver Deus face a face. Nós hoje nos relacionamos com Deus pela fé, mas vai chegar o tempo no céu que não precisa mais fé. Entendo o que eu estou dizendo, só no céu não precisa mais fé, porque você vai ver Deus. Eu conversei com uma pessoa que teve uma experiência de ir ao céu. Um crente, um irmão nosso, que teve uma experiência de se encontrar com Deus. Literalmente, passou por um momento de morte, morreu, seu espírito foi ao céu. Ele não viu o rosto de Deus, porque ninguém viu o rosto de Deus. Mas ele me contou, uma pessoa digna de confiança. Me contou, pastor, eu botei a mão na frente dos olhos, porque eu não conseguia ver. Mas a luz passou pela minha mão. Eu tive que fechar os olhos. O sol é uma bola de fogo. Você sabe disso. Tudo que chegar a uma certa distância do sol vai derreter. Mas uma simples folha de papel quebra o poder do sol e faz sombra, não faz? Uma coisa super simples, pega aí um casaco seu, faz sombra. Quando estás viajando, às vezes, quem tem crianças viajando de automóvel, às vezes pendurava ali no vidro pelo lado de dentro para fazer sombra, uma fraldinha de criança, aquelas fraldinhas antigas, lembra? De pano? Uma fraldinha, um tecido fino, um tecido ralo, quebrava o poder do sol. E o sol, vamos dizer assim, na sua força, poderosíssimo, em termos de iluminação e mais próximo dele, de temperatura. Agora, o poder Deus e a presença de Deus. Quando essa pessoa me contou isso, eu nunca tinha ouvido falar que a glória de Deus, o brilho de Deus, uma mão não pode fazer sombra para proteger os olhos. Vazava. Se pudéssemos colocar uma caixa dessas, que faria uma super sombra, né? Assim, vaza. A luz é tão poderosa que nada pode fazer sombra para Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu me glorio, porque eu tive acesso a Deus, nós temos acesso a Deus, como ele diz, na esperança dessa glória, e você e eu, nos mantendo fiéis até a morte, vamos herdar esta glória. É por isso que ele diz: eu me glorio, eu me orgulho. Mas vê que não é orgulho do que eu faço, é orgulho do que Deus faz, do que Deus é. Mas aí ele continua dizendo, verso 3, e não somente isto, agora ele vai se gloriar de outra coisa, ele vai se orgulhar de outra coisa. Eu me orgulho, me glorio nas tribulações. Oh, você ouviu direito? Você dá glória a Deus na tribulação, obrigado Senhor, aleluia! Ou às vezes, quem sabe muitas, quando vem a tribulação, baixamos a cabeça e, Deus meu, por que que tu deixa isso, Senhor? Deus, eu te dou um prazo até amanhã de manhã, você só vai dormir hoje, né? E Deus que trabalha à noite. Eu te dou um prazo até amanhã de manhã para o Senhor resolver isto, senão eu estou largando tudo. Paulo se gloria no sofrimento, não porque gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E sofrer só por sofrer é uma miséria. É ou não é? Mas nós temos que ler tudo o que ele disse aqui. Eu me glorio, ele chega a dizer, nas provações, nas pressões, nas privações, tudo isso é tribulação, nas decepções, na oposição, na perseguição, eu me glorio, Senhor, porque na tribulação, eu vou dizer uma coisa, é escola de Deus. Ah, é uma escola que a gente não ama tanto. Nós gostamos da escola do sucesso, na escola da vitória, mas quando a gente fala, irmão, tu vai ter a vitória. Vocês já se deram de conta que a vitória sempre é depois de uma luta, lá no final é a vitória. Mas muitas vezes a gente quer a vitória sem luta, isso não existe. Quer ganhar o diploma sem ir na escola. Quer ser curado sem tomar o remédio. E às vezes acontece que os remédios mais amargos são os mais saudáveis no sentido de restaurar a saúde. Aquela injeção que te deixa uma semana com a perna assim, como é o nome dela, vocês ainda lembram? Benzetacil. Ah, eu nunca tomei ela, eu fujo dela. Eu não posso nem ouvir falar dela. Pois aquela benzetacil, ela levanta a pessoa mesmo, né? Ainda que endureça uma parte do corpo, mas levanta. Pois as coisas mais eficazes, muitas vezes, as mais doloridas, são as mais edificantes. Nós não gostamos disso, mas ele diz, me glorio nas tribulações. E ele diz que a tribulação produz perseverança. Sabe o que é perseverança aqui na palavra de Deus? É resistência. Se você pegar um jovem, hoje em dia, que só se cria na frente do computador, os únicos músculos que ele desenvolve são esses aqui. Até já tem tendinite. Só isso aqui. Só isso, não desenvolve as pernas, não desenvolve braços. Esse jovem, daqui a 10, 15, 20 anos, se ele precisa fazer uma força mais braçal, ele não tem força. Se precisa fazer uma corrida, não tem pernas para isso. Não tem. Um dia eu conversei com uma pessoa que é personal training, de educação física, e ele me perguntou assim, eu conheço ele, um amigo, não tão próximo, mas é um amigo. E ele me perguntou, e aí pastor, está fazendo algum exercício físico? Respondi. Levantamento de microfone. Aí, ó, viu, já é alguma coisa. E aí eu disse, não, no momento não estou. Ele disse, pastor, tens que fazer alguma coisa. Quando tu faz exercício hoje, tu colhe até 10 anos tem efeito sobre o teu corpo. O exercício de hoje, tu está regular, tu está colhendo lá adiante. Fiquei pensando. Pensei um bom tempo no que ele me disse. Mas parei de pensar. Comecei a semana passada agora. Depois vocês querem saber, eu digo o que estou fazendo, né? Mas estou fazendo alguma coisa. O que você faz hoje te fortalece. Fazer exercício, levantar de manhã. A cama é tão boa, ficar um pouco mais. É boa mesmo. É bom, e de repente poder dormir mais cedo. É bom. A gente às vezes quer comer mais, mas tem que comer um pouco menos. Quando você esforça os seus músculos, você fica mais forte. Você esforça, a tribulação vai te forçar lá dentro, na tua alma, vamos dizer assim. Tu vai ficar uma pessoa que vai ter forças para enfrentar momentos mais difíceis. O Paulo está dizendo isso. Quando Deus permite, então, as tribulações, a tribulação vai te trazer resistência. Eu acho que os mais velhos aqui, que ainda eram do tempo da educação física na escola, estão lembrados aí que tinha que correr. Quantos mil metros era? Nós tínhamos que dar lá, acho que... Na época que apareceu, vocês lembram quando apareceu aquele teste de Cooper? Lembram? Cooper foi um homem que criou isso, um americano, né? Que criou essa modalidade. Então nós tínhamos o teste de Cooper toda semana na escola. Lá tinha que dar voltas e voltas e voltas. Olha, eu tinha ali 13, 14, 15 anos. Até hoje, falando sério, ainda tenho resistência para longas corridas. Então acho que o professor de educação física, que ele me disse que era para 10 anos, eu já faz mais de 10 que eu fiz isso. Mas quem se exercita vai colher, vai ficar forte. Pode ver alguns homens mais velhos que foram muito atletas na juventude, eles têm resistência. Pode ver mulheres que fizeram bastante exercícios físicos, têm resistência. Agora, eu vou dizer, eu tenho visto alguns jovens que eles dão aí uma corridinha e não aguentam mais. Tem muito jovem de 15 anos aí que perde para mim. Estou dizendo, perde para muitos irmãos mais velhos aqui, ó. O juvenil está ali balançando a cabeça. Juvenil, que idade está? 4, 5? Olha aí, ó. E olha só o porte físico dele. Aí! Não, o juvenil pratica esporte regularmente. O Henrique tem que fazer esporte regularmente, não tem? Mas percebe, essas pessoas vão chegar aos 60, vão chegar aos 70, com muito mais saúde, porque exercitaram. Agora, na vida espiritual, quando tu é exercitado na tribulação, tu vai longe, porque tu tem força para passar momentos difíceis. Quantas crianças perderam os pais, ficaram órfãos, e eles tiveram que enfrentar a vida, às vezes perderam o pai e mãe, e tiveram que enfrentar a vida, e deram certo na vida. Tiveram que ficar fortes por dentro, os sentimentos tiveram que se sobrepor a si mesmo. Tem um irmão de fé que se criou, é triste dizer, mas a mãe dele dizia, vai dormir lá na casinha do cachorro. Era uma mãe muito dura, eu até posso dizer, acho que má. Dizia para ele, vai dormir lá, e tu nunca vai ser ninguém. E humilhava, e ele botou na cabeça, eu vou ser alguém sim. E hoje é uma pessoa super bem sucedida. Mas tudo vai depender que na tribulação, quando tu começa a criar resistência, e na tribulação tem duas atitudes. Ou você baixa a cabeça para a tribulação, e vamos dizer assim, aquelas palavras de maldição, palavras ruins, sentimentos ruins, bota você para baixo. Ou você diz, eu vou enfrentar, eu vou à luta, eu vou pedir para o meu Deus e eu vou vencer. É isso que o Paulo está dizendo aqui, que a tribulação produz força. Você sabe que as árvores que mais apanham no vento são as melhores madeiras. Então o sofrimento, nessa perspectiva que nós estamos falando da Bíblia, o sofrimento pode ser uma grande bênção se tu souber o que fazer com ele. uma tribulação, uma angústia, uma oposição, você sai mais forte. Mas precisa ter esse entendimento que você está debaixo da graça de Deus, que você é alguém que tem acesso a Deus, que as portas do Rei dos Reis estão abertas para ti. Deus só vai permitir oposição de fora, externa, Ele só vai permitir para te fortalecer. Pais que super protegem filhos. Às vezes, os filhos não conseguem crescer. O filho vai dar uns passos, vamos segurar a criança. O filho vai a primeira vez pegar o trem, nunca pegou o trem. De repente, a primeira vez você vai para mostrar o caminho junto. Mas depois tu vai ter que confiar no filho também. Deixa aí. O filho vai fazer uma prova na escola. Ensina ele a estudar, mas ele vai ter que fazer a prova dele. Ai, como eu gostaria de fazer a prova pelo meu filho. Não pode. Às vezes nós dizemos lá em casa, né, para os filhos, deixa eles se virarem. Eu até poderia ajudar numa coisa ou noutra, às vezes, e ajudem muito, e ajudamos em muito, e vocês pais fazem a mesma coisa. Mas tem que ter um nível de ajuda para nós não sufocarmos os nossos filhos. Uma vez eu vi uma palestra de um especialista em conduta humana, assim, em relacionamentos humanos, e ele disse que às vezes tem filhos que não se criam, porque o pai ou a mãe é como uma grande árvore que faz sombra para os filhos, e debaixo do pai e da mãe não se cria ninguém. Pode ter lógica o pensamento desse estudioso do comportamento humano. Agora, de repente, você se criou sem superproteção. Você teve que se virar sozinho. Você se converteu. Eu me lembro, quando nós nos convertemos, gente, não tinha esse negócio de discipulado. Eu nem sabia que nome era esse, não sabia nada disso aí. Não tinha célula, só tinha célula no corpo, e nem isso nós sabia. Né? Na escola eu acho que faltei essa aula, ela não. Mas não tinha, eu vou dizer, não tinha cultos calorosos como os nossos, não tinha. Nós nos criamos espiritualmente debaixo de oposição. Nem o nosso pastor na época não compreendia o que era conversão. Porque a gente se criou numa igreja que se dizia que tu já é cristão ao nascer e fazer alguma coisinha ali, uma aguinha na cabeça de uma criança, aí é cristão. Nós nos criamos assim. E quando nos convertemos, Deus abriu nossos olhos. E o próprio pastor era um homem bom, era um homem assim, coração bom. Espiritualmente, faltava-lhe entendimento, porque era mais aquela situação de tradição de igreja. Muitos de vocês já se criaram assim também, e depois veio o entendimento, mas hoje nossa proposta de igreja é de uns cuidar dos outros, é nós se interessar uns pelos outros, é proteger, mas também tem um nível de proteção. Eu nunca esqueço que um dia eu tive que mandar uma pessoa arrumar sua vida. Tinha um probleminha, vinha falar comigo. Tinha uma coisinha, acho que se fosse comprar um sapato, vinha falar comigo. Só, para aí. Um dia eu disse, olha, tu só vem aqui falar comigo quando tu tiver um problema sério, senão não vem me incomodar. Porque aquela pessoa precisava crescer. Ela precisava crescer. Ela precisa saber fazer as suas escolhas e responder por suas escolhas. Ela precisa, de repente, no meio da sua tribulação, pedir o socorro para Deus, como vencer a tribulação. Então, a tribulação, a pressão, a angústia, produz sim resistência. Senão, nós não vamos conseguir ir adiante. E essa resistência produz experiência, diz o apóstolo. Produz uma fé aprovada. É isso que está dizendo aqui. E essa experiência, fé aprovada, produz esperança. É muito lindo esse trocadilho de palavras que ele faz, que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, chega a dar um nó na nossa cabeça. Mas eu estou explicando isso tudo. Irmãos, na tribulação nós temos que saber orar. Senhor, me livra da tribulação. Nós temos que dizer, me ajuda a ser fiel a ti na tribulação. Deus não interrompe o que o Senhor quer me ensinar. Lembra, o Senhor Jesus chegou a dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Se possível, Pai, olha o próprio Senhor orando. E o Pai deve te dizer, filho, essa aí tu vai ter que ir sozinho. Essa tu vai ter que fazer a tua caminhada sem mim. E aí o Senhor Jesus chegou a clamar lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o pai teve que deixar o filho, a cruz é tua, filho. O pai deve ter dito, não é minha. Essa tribulação é tua, filho. E Jesus venceu a tribulação. Na tribulação ficou fiel a Deus, isso é vencer. Na tribulação não pecou. Quando eu estou passando tribulação, irmãos, ou até uma coisa assim bem pessoal, às vezes ministerial, eu peço graça para Deus, para eu ser fiel naquele momento a Ele. Eu peço, Deus, se possível, passa logo isso aí. Mas tem coisas que você sabe, não passam logo. Tem uma enfermidade, Deus cura imediato, ai que bom! Mas tem enfermidade que eu já vi Deus curar em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, eu já vi isso. Porque Deus queria ensinar a perseverança. Deus queria fortalecer a alma. Quando vier outras tribulações ou pessoas passando em tribulação, você entende o que elas estão passando. E você poderá fortalecê-las também naquele momento difícil. Vejam comigo aí na sua Bíblia, o verso 5. O verso 5. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. Olhe na sua Bíblia, o versículo 5, eu quero te pedir olhos atentos. A esperança não confunde. Eu assinalei na minha Bíblia, por quê? Por que que a esperança não confunde? E aí tem outro porquê no início do verso 6. Não tem ali dois porquês? A tua esperança, olha aqui, ó. O Deus que te prometeu a glória, Ele está presente contigo nas tribulações. E depois de tu atravessar a tribulação, digamos que você está indo um dia para o final da sua vida, tu tem a tua esperança. A esperança, diz aqui, não confunde. A esperança não te atrapalha. O Deus que te socorreu aqui na terra é o mesmo que vai te levar para a eternidade. Como é que nós sabemos isso? Ele diz, por quê? Porque Ele já te deu o Espírito Santo. E porque Ele já te deu Jesus. Se nós vamos ver das três pessoas da Trindade, Deus deu duas para a humanidade. Você se deu de conta disso? Deus deu o Filho, Deus deu o Espírito Santo. Deus não reteve, tanto Ele ama, o amor dEle não confunde, a esperança não confunde, nada dEle confunde, e diz que o amor é derramado no nosso coração. Derramado aqui quer dizer abundantemente, até uma palavra que diz, é uma chuvarada, é isso que diz derramado. Deus te ama, Deus não esquece de ti, Deus não se atrasa. Quando vem a tribulação, é algo para te abençoar. É algo para nos fortalecer. E aí Paulo diz para os crentes de Roma, que estavam morrendo lá nas arenas. Irmãos, fiquem fiéis debaixo da graça. A tribulação vai fortalecer vocês. Quantos aqui têm tribulação, né? Algumas curtas, passam. Quantos têm tribulações longas, já de anos e anos e anos? O nome da tribulação, cada um sabe qual é. Mas não desanime, não enfraqueça, porque depois da tribulação, lá no final, é a vitória. É isso que Paulo está dizendo. Deus que vai te levar para o céu, Ele também cuida de ti na terra. Em outras palavras, é isso que o apóstolo está aqui ministrando nesta escritura sagrada. E por isso, então, nós podemos nos alegrar quando vem uma dificuldade. Não, ah, que bom sofrer. É alegria porque eu sei que Deus governa. E que Deus está me fazendo mais forte. É por isso que eu posso me alegrar na dor. Ah, o meu marido não me entende. Minha esposa não me acompanha na minha fé. Senhor, eu me alegro em ti, porque essa vitória vai vir. O Senhor está tratando dela, mas o Senhor está tratando de ti também. Ah, Senhor, eu estou clamando por uma cura e essa cura ainda não chegou. Deus quer te curar, sim, mas Ele quer tratar lá dentro, Ele quer te fortalecer. Deus, eu estou orando por um filho. Esse filho não se converte. Deus quer tratar dele, mas também tratar de ti. Por isso que você pode se alegrar, porque toda a tribulação está, sim, debaixo do cuidado de Deus. Como eu disse no início, a tribulação não é agradável, mas ela é útil. Ela é útil. A benzetacil não é agradável, mas é útil. De repente, uma cirurgia não é agradável, mas é útil. Estão entendendo? Estão entendendo isso, irmão? Como Deus pode cuidar de nós e como podemos sair fortes, apesar de momentos difíceis. É isso que o apóstolo ensina esses cristãos que passavam grandes tribulações. Eles tinham que ter uma mentalidade de fé no meio da dor. Sofrimento, eu até digo, é treino de Deus. Assim como um treinador vai forçar o máximo os músculos dos seus atletas, um preparador físico vai forçar o máximo. Deus, para formar grandes homens e grandes mulheres, terá que forçar. Forçar a fé, forçar a alma, forçar lá o teu íntimo. Deus vai ter que forçar. Porque se você se criar só debaixo de sombra e água fresca, você poderá ser um cristão a vida inteira, amém. Mas talvez nunca vai saber enfrentar momentos dificílimos. Porque tu não tem, a gente diz, tu não tens fibra. Entenderam, irmãos? Fibra, né? Tu não tens garra. E o apóstolo diz, não é para tu te contentar com o sofrimento. Mas quando o sofrimento vem, tu te levanta contra ele. Quantas vezes, eu vou dizer da minha parte, eu tenho que bater na mesa e dizer, chega, Satanás! Porque tem coisa que o diabo está trazendo. Eu só não posso dizer, chega, Deus! Isso eu não posso. Porque Deus vai dar medida de provação que Ele sabe que é para o meu treinamento. Mas quando tu percebe que algo vem do diabo, tu tem que bater na mesa e dizer, chega! Porque a provação é para te fortalecer. A tentação, ela vem do diabo e é para te destruir. Tem que entender cada situação. E pode que Deus está te provando. E o diabo vem e sopra no teu ouvido, né, lá na tua mente. Olha aí o teu Deus. Tem um conhecido meu, que estava no hospital, fez uma cirurgia. E no meio da madrugada tinha perdido o sono. Estava acordado lá no hospital, de repente apareceu um vulto lá no quarto. O vulto se parou nos pés da cama, de braço cruzado, e disse para ele, o vulto, um demônio, né? E agora, onde é que está o teu Deus? Bah, esse irmão fechou os olhos. E começou a clamar por Jesus. Amém, está certo? clamou por Jesus e pelo socorro do Senhor ali. E de repente, no quarto, veio uma presença de paz e sentou aos pés da cama, e a cama, o colchão se baixou. Jesus veio. Mas o diabo queria acabar com a fé dele. Queria acabar com a fé daquele cristão que é um novo ainda. Você tem que saber diferenciar. Quando Deus permitiu uma coisa, também tribulação não causada por nós, eu quero também definir isso hoje. Tem aquela tribulação que a gente mesmo provocou, errou? Tu vai ter que responder por isso. Tanto para Deus, quanto para o diabo, quanto para a pessoa, se for o caso. E de repente até para a justiça, né? Se foi você que errou. Mas, quando é algo que você não errou e se levanta contra você, saiba que isso é provação. Isso é tribulação, que vai produzir em ti perseverança, firmeza. Que vai produzir em ti experiência de vida. E que vai reforçar a tua esperança. O meu Deus está presente aqui, no dia que eu chegar na eternidade, Ele está lá também. É assim, essa palavra de hoje à noite. Vocês, irmãos, que estão passando algum momento muito difícil, peça graça para Deus, para ter força, para ser fiel, para se manter crendo, porque Deus proverá tudo que tu precisa. E o que tu mais precisa na tribulação é fé. É fé. É estar com aquilo que o Paulo disse ali, esse acesso ao trono, o acesso ao rei. A duração da tribulação, ele sabe, o Senhor sabe, mas ele quer te fortalecer. E aí tu entende porque Paulo diz, eu me glorio no que me espera na vida eterna, e eu me glorio até na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Que coisa linda. Tu pode te alegrar, te regozijar. Obrigado, Senhor. Porque isso que está me acontecendo não é por acaso, não é para me destruir, é para me fortalecer. E aí a gente pode dizer, obrigado, Senhor. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes mesmo aconteceu comigo, deve acontecer com vocês. Tem que expulsar um demônio. Ah, tem uma pessoa endemoniada no lugar aí, vamos lá. Aí a gente já liga para uns irmãos, ora por mim aí que a coisa lá é feia. A gente vai realmente assim, ó, dependendo de Deus. Nem sabe o que espera. Chega lá e aquela gritaria, aquele barulho, às vezes até facão. É, já passou a situação assim. E é isso e aquilo, pão, está expulso o demônio. Depois que passou, a gente diz, oh Senhor. A gente, alguns depois conversa, às vezes estamos numa reunião dessa juntos, né? Até dá para rir depois. E a gente ficou mais forte, porque vimos Deus agindo ali. Vimos. E a gente ficou com experiência. É assim. Você vai orar por um doente. De repente chega lá, Senhor, o que, que eu vou orar, Senhor? Ora para curar. E o doente fica curado. Diz, oh, Senhor, obrigado que a tua graça veio através da minha humilde oração. Veio a tua graça ali naquela vida e curou. A tua fé se fortaleceu, você ficou mais forte. A tua resistência para situações de doença é mais forte. Você vai crescendo e crescendo. Perceba, situações difíceis da vida pode ser um grande degrau para tu ir de passo a passo a passo, subindo nessa escada da fé. Então, dá para nós entender por que o apóstolo disse... E não somente nas questões da vida eterna, nos gloriamos também nas tribulações. A esperança não decepciona, a esperança lá na vida eterna é a certeza de que o amor de Deus vai junto de nós. Está em tribulação? Eu quero ver se a tua fé é grande hoje à noite. Quem consegue se gloriar, agradecer, bendito és tu, Senhor, pelo momento que eu passo, Bendito és tu, porque tu estás permitindo o meu fortalecimento. Tu consegue fazer uma oração dessas? Olha, tem que ter fé. Se tu não consegue, não precisa fazer. Só ora, então aumenta a minha fé, Senhor. Vai te agradecer o momento difícil, porque você vai crescer e tem na tua vida vitória. Mas nunca pense em vitória como aqueles estalar de dedos. Não é assim. Porque antes da vitória, sempre tem um período de lutas. Às vezes o período é curto, às vezes é médio e às vezes é longo. Tem luta. Vocês são testemunhas disso, não são? Quantas vitórias você já passou? Em quantas coisas Deus te livrou? Quando surgir a próxima luta, entre na luta já sabendo que você vai ser vitorioso. Mas enquanto a vitória não chega, ah, eu sei, não é agradável. A gente queria vitória rápida, imediata, né? Mas o Senhor diz que Ele vai permitir até às vezes se alongar um pouco uma situação para te fortalecer, para você adquirir esta experiência e esta perseverança. É por isso. E aí nós podemos se alegrar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Baixa sua cabeça, feche seus olhos por um momento. Fale com Deus. Antes de pedir livramento, peça paciência nas tribulações. Antes de pedir livramento, peça que seja fiel para não desistir do Senhor. Joias de ouro passam por um fogo de 800 graus. Deus quer fazer joias de crentes, mas vai passar pelo fogo. Você não vai passar sozinho, isso é a grande bênção. Pérolas, lindas pérolas são tiradas de ostras, que dentro delas entrou um grão de areia, dentro da ostra, e ela foi produzindo uma substância para proteger aquela areia que machucava ela. E aquela substância, aquilo que inicialmente machucava, virou uma pérola. Todos aqui, o Senhor nos chama para sermos pérolas. Se a ostra pudesse falar, acho que iria reclamar. Mas o produto final foi tão lindo depois. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que eu já passei na minha vida até hoje. Você quer fazer esse tipo de oração também? Pelas dores, pelas tribulações, até mesmo, Deus, na minha situação particular, mesmo sem entender, por perda de familiares, mas eu te agradeço, Senhor, porque atrás de tudo aquilo estava a tua mão, o teu amor por mim, e eu sei nas situações de cada um particular, igualmente o teu amor. Obrigado, Jesus, que o Senhor foi provado ao extremo naquela cruz. E quando a cruz chega para nós, numa situação, ora agora, ora noutro momento, não permite que alguém largue a cruz. Não permite que alguém corte pedaços da cruz, Senhor. Porque nós não podemos encurtar as medidas que o Senhor tem para nos abençoar. Não deixe ninguém de nós fugir. Como diz lá na parábola do semeador, quando veio o sol sobre as plantinhas que não tinham raízes profundas, elas murcharam e morreram. O sol ali era a provação. Deus amado, quem de nós está passando tribulações, fortalece. Fortalece mesmo, Senhor. Dá esse entendimento espiritual que a tribulação edifica. Claro, quando nós a passamos, olhando para a tua fidelidade, olhando para o teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, então, porque o Senhor permite até situações difíceis. Porque depois de passarmos o difícil, estamos mais fortes e com experiência. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quem aqui atravessa situações difíceis dentro de casa, ajuda com sabedoria, com graça e fortalece a fé, Senhor. Quem atravessa situações difíceis no trabalho, igualmente, cuida, Senhor. Quem atravessa situações difíceis na saúde, Senhor, estende a tua mão, Pai. Eu sei que o Senhor não vai se atrasar com a bênção. Mas dá essa confiança ao irmão que está no meio da tribulação. Dá essa segurança interna àquele que está no meio da tempestade. Dá essa segurança, Senhor. E isso é fé. Obrigado, Senhor. Obrigado que o sofrimento pode ser um bom treino da tua parte. Ainda que o sofrimento não é agradável, nós nos gloriamos nele, Senhor, porque ele é útil. É uma escola do Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor que já nos deu o Filho e já nos deu o Espírito Santo. Será que o Senhor vai nos negar o socorro? Não, jamais, Senhor. O Senhor que nos deu o Filho e o Espírito Santo, está escrito aqui na Bíblia. Será que o Senhor vai nos negar a tua glória? E o apóstolo disse, não, não, não. Porque tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu não mentes. Tuas promessas sempre têm o cumprimento. Obrigado, Senhor. Eu te peço, carrega nos teus braços aqueles que estão feridos, ó Deus, que estão machucados, que estão fracos no meio da tribulação. Carrega, Deus. E o que depende de nós como igreja, que uns carreguemos os outros, para não deixar o irmão caído para trás. Obrigado, Senhor. Pelo poder também que o Senhor nos dá, para no meio da tribulação corrermos para as tuas mãos, e não nos acomodar deixando a tribulação ela nos derrotar, não. Nos dá essa capacidade de indignação, Senhor, uma santa indignação, para nos fortalecer e vencer. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que tem cura para todos. Eu sei, Senhor, que tem livramento para todos. Tem salvação para todos. tem bênçãos para todos, vitórias para todos. Nos ajuda a não desistir no meio da luta. Obrigado, Senhor. Que noite maravilhosa aqui contigo, Jesus. Minha fé se fortaleceu. Minha fé cresceu nessa noite. A ponto de poder agradecer a Ti, até pelas aflições. Até por isso. Porque no Senhor, tudo posso. Naquele que me fortalece, tudo posso, porque o Senhor me fortalece. E depois de passar essa vida, vai tornar minha vida, meu corpo em glória, igual ao do Senhor. Não tem nada mais lindo, nada mais lindo. Obrigado, Senhor. Fique na presença de Deus ainda. Fique na presença de Deus. Queria pedir o louvor, cantar aquele hino lindo, pela fé. Mas você fique orando, não precisa cantar nesse primeiro momento. Pedir para Deus ministrar essas palavras do louvor no nosso coração. Aleluia, Deus. Fique na presença do Senhor. Não precisa dizer nada para Deus. Fique contemplando. Fique junto do Senhor. Por intermédio de Jesus, obtivemos acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz resistência, perseverança. E a perseverança produz experiência, uma fé aprovada. E a experiência produz esperança. Porque Deus nos ama e nos deu Jesus, e porque Deus nos ama e nos deu o Espírito Santo. Quem te deu já o Espírito Santo, aquele que te deu o Filho dele, não vai te negar nada, nada. Receba essa ministração, fique como que em oração, receba.